Ouro, Hollywood, Carlton. Sabe? Você não pode ser cigarro. Cigarro mata. Cigarro mata. Nós somos a Cruz e Cresce. Você se esquece de verdade, se lembrou? Ninguém mais troca tapa, é só quadrada e oitão. Não vou ficar calado se meu estupidão sem de se mentir, eu vou mandando meu som. Agora não me pare, eu vim de lá do canão. Com a camisa 6, marquei vários gols. Puta sossego, eu vou na paz do senhor. Da blitz do subúrbio não escapa um preto. Moleque, moço, pivete, forçou. Não tem conversa, é. Tumultuou, quem vacilou, embarcou. Vai vendo, é jogador, se aposentou, caiu, ficou. Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Mas quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário, se lembrou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário, se lembrou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Agora sem flagrante na quebrada estou. Pro que ligo pado por eu ser assim vou. Sem de se medir, eu vou mandando meu som. Meus mano não deu bala, se catou, não catou. Pega a ver na TV, cuzão, tá show. Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário, se lembrou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário, se lembrou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Agora sem flagrante na quebrada estou. Pro que ligo pardo por eu ser assim vou. Sem de se mentir, eu vou mandando meu som. Nada me prender aos Power Rangers, né, John? Se as coisas dão pro merecida, fique quieto. Pega de vacilão, cuzão, tá show. Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Mas quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário? Se lembrou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Você se esquece o adversário? Se lembrou. Mas quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Agora sem flagrante na quebrada estou. Pro que nem culpado por eu ser assim vou. Sem de se mentir, eu vou mandando meu som. Pega a ver na TV, cuzão, tá show. Eu nunca imaginava aquelas cintas pro show. Pega a ver na TV, cuzão, tá show. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Pega a ver na TV, cuzão, tá show. Depois quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Pega a ver na TV, cuzão, tá show. Quem vai buscar pra fumar? Eu vou. Quem vai buscar pra... Eu vou. Depois quem vai buscar pra... Eu vou. DJ Rage, descabelado, não fuma nada. Os olhos brancos na quebrada. É assim que é.